Quinta-feira, eram 3 horas. Da matina do sol da noite reinava e a neblina. Era a rainha andando por quebrada, falando de fatos fudidos. E de longe escutamos a sequência de tiros. Paramos, entramos num boteco que tinha naquela rua. Noite sombria pra completar escura. Aquela rajada não saía da minha mente. O medo dominava o destino de todos que estavam presentes. De fato como esse abordado por mim agora. Rajada, fudeu, chegou a hora. Justiceiros ou policiais, só podia ser. A morte está por perto, vai ser a hora de correr. O dono do bar pede para nos retirar e disse pra gente: aí, dá licença que eu vou fechar. Saímos do bote com Deus no pensamento. Vamos fazer outro caminho, vamos cortar por dentro do rolê que fazíamos vindo de uma palestra. Caralho, quinta-feira, verdadeira merda. Um carro vem de longe em alta velocidade. Será que foram esses tipos que deram aquela rajada? Não sei, continuamos os caminhos ariscos. Com medo de ver o tipo desses indícios. Continuamos e os faladores saem todos de suas casas. E o falatório começa, o tema é emboscada. São Mateus, bairro perigoso da zona leste. Sem saber entrar e sair, senão já era. Rajada, rajada, ratatata. Cuidado que essa bala pode te matar. Rajada, rajada, ratatata. Com os corpos perfurados de bala. A violência desse fato é publicada em jornais. Sem prova, acusados de marginais. Os capitães do mato andam por toda São Paulo. E não importa se é leste, oeste, norte, sul, pum, caralho. O medo dominava e todos calados. Amigos chorando e a mãe de um deles gritava: mataram meu filho! Minha revolta crescia, pois esses são atos que destroem famílias. O povo é massacrado por esses filhos da puta. Justiceiros policiais, de quem é a culpa? Da formação que ilude esses otários, e fazendo com que sigam os caminhos traçados. De sangue, de morte em nossos bairros e na geral se vacilar. Um abraço, a calada da noite é aliada da maldade. Se tromba a polícia, será que da morte escapa? Se for playboy, passa batido. Mas se for favelado, você tá fudido. É como dizer menos crime em suas ideias. A polícia na rua faz o seu próprio sistema. Rajada, rajada, ratatata. Cuidado que essa bala pode te matar. Rajada, rajada, ratatata. Cuidado que essa bala pode te matar. Na favela, atitudes como essas são abordadas. Devendo ou não devendo, caímos nessas ciladas. Precariamente, mano, sem modo de nos defender. Às vezes vivo por milagre, a realidade temos que ver. Em nossos bairros, muitos morrem por semana. 50% é pela polícia e ninguém se engana. Acerto de conta, pedágio pra eles não pago. Que medo, agora vão guiar nossos passos. Ratatata, mais um corpo em São Mateus é encontrado no campo. Mistério e todos ficam calados. Ratatata, é hora de nos defender. Comunidade da favela nunca vai morrer. Ratatata, nos informar e nos unir. Lutar pra não morrermos assim, é. Ratatata, pra que ficarmos calados? Cai um, cai dois e na frente outros quatro. Rajada, rajada, rajada.